Qualquer dia, qualquer hora, a segurança de Malaco Express, internacionalmente conhecido e brasileiro, igual a você. Vocês vão acabar me complicando, eu já falei que de menor não entra e o careca só acompanhado. Boa noite, boa noite, boa noite. Espera na fila, doutor, faz favor. Mas eu tenho Malaco Express. Ah, bom. Ô, Getúlio, faz favor, afasta os de menor que é pro doutor entrar aqui. Malaco Express, porque não é você que é malaco, os outros é que são otários. Malaco Express, não saia de casa sem ele. Pari? Hoje? Ok.